DJ Kaique, Dom Cezão, 360 graus, Nairobi, Upground Beats. É foda descobrir que nada era a verdade. É foda admitir que a maioria é covarde. É foda ver do que vemos em todas as cidades. É foda ter veneno e não ter tranquilidade. É foda ser o que somos nesse mundo de imagem, onde governam de seus tronos os patronos da pilantragem. Pode crer vagabundagem, só os loucos é que agem sem se perder pela viagem. Pra todos mando um salve, a quem não gosta eu mando um foda-se. É foda aguentar quem se foca só em si. É foda acreditar que os grandes um dia vão cair. É foda persistir, mas é isso que fazemos. Enquanto eles estão de arte, a gente segue se fudendo, tropeçando e sofrendo, trabalhando e não rendendo. É foda ser daqui, mas amo ser brasileiro, povão humilde e guerreiro. É foda aguentar, mas eu prefiro viver. Não vou deixar pra lá, eu vou falar pra você. É melhor tu se focar, porque senão vai se fuder. É foda aguentar, mas eu prefiro viver. Não vou deixar pra lá, eu vou falar pra você. É melhor tu se focar, porque senão vai se fuder. Ele tem o braço enorme e te controla entre os dedos. Estipula, te anula, pois você é só um brinquedo. Ele tem você nas mãos e tem também a sua família. Seus amigos, seus vizinhos também são como você. Marionetes de um gigante, são bichinhos na redoma. Iludidos, entretidos, não percebem hematomas. Muito próximos do fim estamos. Então acordem, está vindo a nova ordem. É melhor se proteger. É foda aguentar, mas eu prefiro viver. Não vou deixar pra lá, eu vou falar pra você. É melhor tu se focar, porque senão vai se fuder. É foda aguentar, mas eu prefiro viver. Não vou deixar pra lá, eu vou falar pra você. É melhor tu se focar, porque senão vai se fuder. É foda, 011 a 0 hora, essa é a hora. Dos Exu mostrar a cara, mas é a cara. Meter a cara na rua, porque lá fora eu dou cara a cara com a lua. Das duas uma, há mais de uma hora na esquina. É diversão dos manos, sustento das mina. Ela é mulher menina, mãe de um menino da Augusta. Recém-nascido já é filho da puta. Puta que pariu, se eu contar não adianta, porque quem tava ouviu os tiros e flagrou a treta. Teve um mano até que viu ele correr com a maleta, tentando deixar o Brasil na hora em que o galo canta. Debaixo do banco do cadete branco, um quilo da branca que banca a vida na Europa. É foda, mas nem sempre o que se quer se alcança. É foda ver seu sangue manchando sua roupa. É foda aguentar, mas eu prefiro viver. Não vou deixar pra lá, eu vou falar pra você. É melhor tu se focar, porque senão vai se fuder. É foda aguentar, mas eu prefiro viver. Não vou deixar pra lá, eu vou falar pra você. É melhor tu se focar, porque senão vai se fuder.